contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Aquela dor muito pouco quase conseguiu te abater. Serviu pra, na verdade, te fortalecer pro que vier. Aquela luta que por muito pouco quase conseguiu te destruir. Serviu pra, na verdade, te tornar o mais que vencedor que você é. Se deixe enganar.